noite de hoje é assim, tá? Bebido nem pensar, quem? Já sabe, né? meucds.com. Hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Já passou das oito e eu nem provei bebida. Eu mudei de celular pro passado, não me achar. Na balada tirei meu nome da lixeira. Eu achei sem procura, disse estou de provar. Coração, levei uma plaquinha que dizia: quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não pega mais. Vamos de balada, grande amor da minha vida, quem diria? E quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Vamos de balada, grande amor da minha vida, quem diria? Oh, o flash do contraste aí. Final, o flash aí tá certo. Flash clareou aí na hora, ajeitei. meucds.com. Eu mudei pro celular pro passado, não me achar. Na balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, vicia, estado de provar no coração. Eu dei uma plaquinha que dizia: quem pegou, pegou, pegou, não pega. Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais, né? Vamos de balada, grande amor da minha vida, quem diria? E quem pegou, pegou, pegou, ajeitei. Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Vamos de balada, virando a moda da minha vida, quem diria? Eu beijaria a mesma boca todo dia. Oh! Rádio Clube do Forró, transmitindo tudo ao vivo, estoura, estoura. E o meio, o meio, o meio. É com Zira Cipa. Oh! Meu parceiro de van, o resto chegou, cuide, cuide. Deu certão? Faz o seguinte, bora.